A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste neste dia com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê a direção de seu Santo Espírito para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje ler um versículo que está registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, o versículo 20. A palavra de Deus assim nos diz: E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Fé. Fé é uma coisa que nós não vemos, mas nós temos certeza de que acontecerá. Temos certeza de que é verdade. Fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. Se tivermos fé, nós podemos fazer as obras que Jesus Cristo fez. E ele mesmo disse que poderíamos fazer obras maiores do que as que ele fez, porque ele iria para o Pai. O que significa isso? Ele é o intercessor, ele é aquele que intercede por nós, nos ajuda, nos dá força, que nos perdoa. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E se necessitamos de perdão, nós precisamos recorrer a Ele, ao Senhor, que nos abençoe, nos perdoe. E nós temos que buscar este dom maravilhoso, que é o dom que todos os cristãos têm que ter, que é a fé. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não precisa das coisas materiais. Deus não precisa que alguém lhe sirva. Deus não precisa que nós venhamos a construir uma casa para ele morar. Fazemos templos para abrigar a nós. Mas a casa de Deus somos nós. Nós temos que ter a nossa vida santa, pura, para que Deus habite em nós com poder. E nós precisamos ter fé. Então nós vamos buscar essa fé. E Deus falou para os apóstolos aqui: por causa da vossa pouca fé. Porque eles queriam expulsar um espírito maligno que estava em um homem, um lunático. E não conseguiram. Esse homem muitas vezes caía no fogo, muitas vezes na água, e eles foram expulsar e não conseguiram. E eles perguntaram a Jesus por que que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. Por causa de vocês não têm fé. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte: sai daqui e vai para o mar, e ele obedeceria. Mas, Senhor, um grão de mostarda não tem fé? Ou como ter fé como um grão de mostarda? Seria do tamanho de um grão de mostarda? O que o Senhor quis nos dizer aqui? Como ter fé como um grão de mostarda? Um grão de mostarda, diz a palavra, eu não conheço um grão de mostarda, mas diz a palavra que é a menor das sementes. E diz a palavra que esta menor semente, conhecida pelo homem, ou segundo diz as Escrituras, ela é colocada na terra e lançada a terra sobre ela. E mesmo sendo tão pequenininha, tão frágil, tão sem força e vigor, Deus faz com que ela venha a brotar, a criar raízes, a fazer toda aquela terra que está sobre ela sair de sobre ela. Ela vai vencendo toda aquela barreira que está sobre ela e vai despontando e sai para a luz, vence todo aquele impedimento, aquela barreira que existia para que ela tivesse vida, porque a semente está lá morta, mas ela crescendo, brotando, ela tem vida. E ela vence toda aquela barreira e desponta para a luz. E quando recebe aquela luz, ela fica mais fortalecida e cresce, diz a palavra, que ela se torna uma árvore tão grande que as aves fazem ninhos. Então o Senhor está dizendo aqui para nós: se tivermos fé, como esse grão de mostarda, embora não tendo fé, ele venceu todas as barreiras, ele permaneceu fiel àquilo que ele deveria fazer, brotar, crescer, frutificar. Se nós permanecermos na palavra de Deus, firmados nas Escrituras, firmados na sua santa e bendita palavra, vão vir as tribulações, vão vir as lutas, vão vir as perseguições, as acusações, coisas que entristecem o nosso espírito, o nosso coração, divisões, contendas. E a palavra de Deus diz assim: vocês não se assustem com isso, porque essas lutas acontecem na tua vida e na vida de todos os teus irmãos sobre a face da terra. Então, quando vem essas lutas, você se lembre do grão de mostarda, tão pequenininho, mas perseverante. E quando ele foi rompendo aquelas barreiras, que recebeu a luz do sol, ficou mais fortalecido. Quando nós estamos naquela luta, vem a luz de Deus na nossa vida, vem a força de Deus. Deus está falando contigo agora. Ele está te iluminando, está dando certeza para você de que Ele está contigo, está na tua vida, está te dirigindo, está te abençoando. Confia no Senhor, ó casa de Israel. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Então você permaneça firmado na palavra de Deus, no que diz o Senhor Jesus Cristo, a quem nós estamos ligados pelas juntas e ligaduras. Confia no Senhor e tenha confiança que o Senhor não desampara. Ele prometeu. Será que Deus estaria nos enganando? De forma nenhuma, Deus não mente. É impossível que Deus minta. E Ele diz que vós sois os meus escolhidos, vós sois os meus queridos. Ai daquele que tocar em algum dos meus pequeninos, toca na menina dos meus olhos. Então você é tão amado, tão querido, tão amada, irmã, tão querida por Deus. Confia no Senhor, confia em Deus. Esta luta, esta tribulação, esta angústia, Deus permitiu para que você mostre, para que você viva a tua fé. Esteja firmado neste grão de mostarda aqui, não na semente, mas nesta palavra do Senhor Jesus. Tenha fé como esse pequeno grão, tenha uma tão pequenina fé, mas que pode dizer ao monte: sai daqui e lança-te ao mar. Se isso for necessário, Deus fará. Se isso for preciso que aconteça, Deus fará. Então você confia em Deus. Ele está velando por nós. Ele está vendo a nossa tribulação, a nossa angústia. Ele é o socorro sempre presente na hora da angústia. Então nós vamos saber que a luz de Deus está nos iluminando, nos dirigindo. O teu coração manda fazer as coisas. Faça com confiança. Não espere que alguém diga: tem que ser assim mesmo, faça desse jeito, faça daquele jeito. Deus é o nosso Salvador. Ele usa das pessoas para falar conosco, para nós aprendermos as palavras sagradas, as palavras que nos conduzem à vida eterna. Mas nós temos que ter o nosso contato pessoal com Deus. Nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Vou fazer prova de Deus. Não por duvidar de Deus, não para ganhar coisas materiais, mas por causa da minha salvação, por causa da minha fé. Faça a prova de Deus: Senhor, vou consagrar a minha vida e uso os meus lábios para transmitir a Tua palavra. Uso os meus lábios para transmitir a esperança, a salvação, testemunhar do Teu grande amor. Testemunho quantas pessoas têm fechado a sua boca, têm calado os seus lábios, não têm testemunhado do amor de Deus. Não tem falado aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus amigos, o grande amor que há em Cristo Jesus? Então, nós temos que falar do amor de Deus. Esta juventude, esta mocidade, qual o testemunho que você tem, irmão? O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida, querida irmã, que você vai dizer: eu era como um grãozinho de mostarda, pequenininho perante Deus, mas Deus atentou para a minha baixeza, para a minha fraqueza, e me abençoou, e fez com que a luz viesse à minha vida, e me iluminasse, me fortalecesse, e me alimentasse, e Deus me deu vitória naquela grande luta, naquela grande tribulação, Nós precisamos ouvir, irmãos, os testemunhos de Deus, os testemunhos porque nós vivemos da palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer um ao outro. Quando um está um pouco mais fraco, o outro ajuda, e juntos vamos caminhando. E é assim que nós temos que viver. É assim que a igreja vive. Então você, querido irmão, querida irmã, esteja firmado no Senhor, esta luta que você está passando, esta tribulação, esta tristeza no teu coração. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Às vezes você quer você carregar esta cruz, você quer carregar esta dor, esta tristeza, esta tribulação. O Senhor diz para colocar sobre Ele toda a nossa tribulação, toda a nossa angústia. Então você aprenda a orar. O Senhor está dizendo: coloque sobre mim, eu sou forte. Eu sei carregar tudo isso, eu posso carregar todo este peso que está nos teus ombros. Eu posso carregar e sou vencedor. O Senhor diz: eu sou vencedor e você será também se você confiar em mim. Olha que convite maravilhoso. Deposita no Senhor a tua confiança. Coloque sobre Ele toda a tua angústia, toda a tua tristeza, e Ele te fará vencedor, Ele te fará vencedora. Coloque sobre Ele os ombros dEle, os ombros fortes, que já venceram e nunca experimentaram derrota. Coloca sobre Ele toda a tua angústia, todo o teu sofrimento. Senhor, eis aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eis aqui esta dor, esta angústia que aflige a minha alma, o meu coração. Está aqui, Senhor, eu entrego a Ti e recebo de Tuas mãos a bênção, a paz, a tranquilidade, a vitória. Oh, glória a Deus! Que maravilha que o Senhor faz para nós! Mas precisamos fazer isso com fé. Quando entregamos alguma coisa ao Senhor, vamos esquecer, vamos deixar, aguardar para ver a vitória que o Senhor preparou para nós. Vamos ter paciência, porque o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Se derrame aos pés do Senhor. Ore, entregue a Deus esta tua luta, este teu sofrimento, esta tua angústia. E Ele te abençoará e te dará vitória. E você depois vai testemunhar que o Senhor é maravilhoso. Que mesmo você não tendo feito nada, Ele fez tudo. Ele te deu a vitória, Ele te deu a força, Ele te deu a luz, Ele te deu o alimento. Porque é como Deus diz ao próprio Filho, ao próprio Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Às vezes nós queremos lutar, nós queremos fazer, mas o Senhor está dizendo: assenta-te, confia em mim, eu colocarei os teus inimigos por escabelo de teus pés. Nosso inimigo é Satanás, o nosso adversário. Ele usa das pessoas, ele usa de todas as formas para tentar derrubar a nossa fé, fazer com que nós nos entristeçamos e deixemos de crer no Senhor. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós: eu sou contigo, confia em mim, e eu me revelarei a ti, me mostrarei a ti. Aleluia, confia em Deus. Ele quer te abençoar, abençoar muito. Ele quer te dar tudo o que é necessário para a tua vida. Confia no Senhor, que nós possamos orar uns pelos outros e confiar em Deus, e Ele nos abençoará poderosamente. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o teu lar, que Deus olhe para o teu coração e veja e dê para você o que é necessário na tua vida, para que a tua fé seja fortalecida, para que você se alegre no Senhor e o Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja louvado e você cante hinos de louvor na congregação. Eleve a Deus, glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe. Ele te abençoará certamente. Confia no Senhor e tenha fé e confiança. Ele te abençoará agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.